é de você que eu preciso. Quem não quer uma companheira, mulher de verdade, muito mais que cama, respeito, fidelidade, aquela que num momento difícil tá do seu lado, ou em lua de mel em Paris o cenário dá um cheiro. Me traz a paz que eu preciso, com você me tranquilizo. No ouvido fala baixinho, com dengo pede um carinho, brilho no olho, um sorriso e me diz: é de você que eu preciso. Como é bom ser amado, ser bem retribuído. Clima de apaixonados, estava distraído. Você parou, me falou, te amo. Eu também. Jamais saia do meu lado. É claro. Sobe o meu astral, me traz a autoestima, me deixa a mil graus. Sua pele fascina, faz deslizar minhas mãos pelas curvas macias de um corpo violão. A um leve tom, conforme a melodia. Se assim tá bom, perfeita companhia. Me aconselha, me auxilia, me valoriza na trilha. E diz convicta, você é o par que eu quero pra formar família. Lágrima desce, emotiva, profunda são as palavras. Congela a cena, as pernas tremem, garganta trava. Duvido que vagabundo não gelava. Amado pela mina e a mina apaixonada quer casar comigo. Por ironia do destino, eu quero mesmo contigo ter a nossa casa, o nosso espaço e os nossos filhos. É. E se achar que aqui tá ruim, a gente vai pro sítio. No campo é mais tranquilo, vendo o sol nascer, ouvindo os passarinhos, só eu e você, tipo dois pombinhos, cuidando do nosso ninho bem tranquilinho. Je trouve beau être aimé. Consacrer quelqu'un et être sûr d'être récompensé avec les sentiments les plus nobles que la vie nous donne. L'amour. Qui ne veut pas l'amour? Être aimé? Trouver un homme qui vous remplissait votre fond de temps, votre âme et sœur. La vie a plus de sens avec l'amour. Beaucoup plus de motivation pour réaliser quelque chose de désiré. Moi, je n'ai pas besoin de trop, juste toi. À côté de moi pour me rendre plus fort.